Veja quem é quem, nada mal, jaz amém. Cada bote, cada arma, o que acontece não é bom, John. Eu sempre vi várias balas de um irmão. A muvuca anda no sangue, o desafeto acende o vão. E cada um curte o som, torce o João, céu azul. Tá tudo certo que o barato aqui é low. O bururu estende a mão e mata o vem. Cada um transporta a maldade e o que tem. Aqui tá bom, só que alguém mata alguém, isso é mal. Até que é bom pro sistema e o mensalão. Moleque se indigna e adquire uma PT. Gravatinha, abre o olho quando é tarde, vem, vem. Comecei a vender droga, porque eu queria ter esse plano da hora. Não tenho dinheiro mais, comprei as máquinas. Porque os políticos roubam. Rouba de nós. Aí matei, já tentaram me matar. Porque eu vendo a droga pra sobreviver. É ladrão, tiro vai, quem é quem tá na mão. Quando te admira só o senhor, né meu bom. Lembro da ação, do cabrito contra o bem. A lágrima da mãe quer separar o mal do bem. A cada chuva o sangue escorre pelo chão. A marca da justiça sempre traz pum pum. Aí foi mal, um irmão, nada a ver, só levou. Foi só um vacilo do otário que atirou. Só que quem atira um dia mostra bem bem. Pode tá com a maloca, não dá nada, bem bem. Malandro pulo, muro é dois palitos, cleque zoom. Agora eu quero ver, pro seu céu não é mais azul. O irmão sacou uma Glock que tu não pode mais correr. Lembra lá dos atletas, achava que eu ia morrer. Joe, olha lá, peraí, vai sofrer, blá blá blá. Nós não avisa, o barato é derrubar. Gigante nas ideias, nada a ver com você. Só que não vem tirar, se cuidar, ei, ei. É o seguinte, meu primeiro homicídio aconteceu ano passado. O frio que teve embaixo do ar. Peguei minha máquina de filar. Desci do carro, falei como é que marcava na rua de cima. Peguei a máquina, fui atrás, andou uns 5 meses. Cheguei perto, deu o asa, ganhei a rua. Fui lá no carro, lá e saí fora. Machada de pedra na cara, só de quebrada quase ninguém vê. O barato tá louco na área, sempre sobra pra alguém. Leva tiro à toa, não quero, lembro do Robinho na cama do hospital. Moleque andava de boa, cabelo a voo e quando vê é mal. O céu chorou, vejo sangue de alguém. Uns na faca, outros na bala, agora é tarde, vem que vem. O livro da vida não ensina nada bom. É que no fim da aula sempre rola pom pom. Quem matar, quem morrer, pá na nuca pode crer. O instinto da maldade está dentro de você. Todos são irmãos na conspiração, não quero. A quebrada dos valentes que eu conheço é o cemitério. Na verdade não é maldade nesse rap que eu transmito. É que na quebrada chove bala com cabrito. Moleque era do bem, demorou, pulou-se o moletom. Agora é tarde, foi tirar o vacilão. Alguém lá da quebrada curte lombra e mata um. Vai morrer, pode crer, lá se foi o bandidão. Nunca entrei no crime, tá ligado? Trabalho, pá. Vigio o carro, meu irmão, pra ajudar minha mãe. Vendo picolé, tá ligado? Trabalho de orelha seca, vou encher uma laje ali, tá ligado? Pá, minha vida é essa, meu irmão. Eu tive que fazer a mesma coisa, velho. Eu fui lá, você comprou uma coisa de pra eles, uma coisa aqui, tá ligado? Comecei a vender a droga, tá ligado? Ganhar meu dinheiro, mas eu tô aí, eu vendo minha própria droga, tá ligado? Ganho meu dinheiro, sustento minha família. Eu sou igual esses presidentes, essas porra desses caras aí que roubam dos pobres de todo mundo, velho, tá ligado? É isso aí, velho, essa aí é minha história que eu vivo, tá ligado?